mesmo fim. Os sonhos se perderem no calor do sol, infâncias diluírem embaixo de um farol. Em prol de nada, jogados na imensidão, ofuscados pelo brilho do cifrão. Caminhando lado a lado, sem direção, rumo ao abismo da insatisfação. Cegos guiados por quem não vê, se lança no despenhadeiro sem perceber. Fazer o que? O sistema é enganoso, ditado que torna o ciclo vicioso. Preste atenção, veja que o mundo é de poucos. Sanidade afetada no covil de loucos. Tá vivo, tem que jogar antes de tudo acabar. Quem dita as regras nunca deixa o sonho terminar. Seu coração parar, a choque faz voltar. Bate de frente e leva a noiva pro altar. Sei bem que o mundo é de poucos. Difícil é conviver nesse covil de loucos. Mas não dá pra desanimar. Que o escudo e guerreiro até Jesus voltar. Sei bem que o mundo é de poucos. Difícil é conviver nesse convívio de loucos. Mas não dá pra desanimar. É que o escudo e guerreiro até Jesus voltar. O mundo é de quem tem e faz o que convém. Você e eu valemos menos que um vintém. Por que fazer o bem se não vejo ninguém? Preocupado com o ser humano, porém o mal se paga com o bem e não se olha a quem. Perdoar é a chave pra seguir além, com a cabeça erguida por onde for, amém. Caráter e simplicidade vale mais que a de 100. Fato, e o que queremos mesmo é desistir. Porque o tamo junto virou cada um por si. Se mentir, me corrige ou me deixe ir. Sei que o mais querem é nos iludir. Mudo que poucos massacram a maioria. Ficaram justos com arrogância e covardia. Hoje da hipocrisia, sigo sem rebeldia. Convicto que meu rei vai voltar um dia. Sei bem que o mundo é de poucos. Difícil é conviver nesse convívio de loucos. Mas não dá pra desanimar. É que o escudo e guerreiro até Jesus voltar. Sei bem que o mundo é de poucos. Difícil é conviver nesse convívio de loucos. Mas não dá pra desanimar. É que o escudo